3, autorizado a chegada bom, se desfazer para com a meu pé, que é negar no 013. Missão 2109, vai seguir tráfego 12 horas e 8 milhas. Sonâmia 3190, teria alguma informação a mais aí pra gente aí? Será que fala isso? Afirma, pode chegar ao plano, tá pronto cópia? Rapaz, tão pronto. Recife nível 350 via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador em 120.8, aciona 5554, Oxané 6310. Autorizado 350 para Recife, Upper 8, decolando da 10 com curva esquerda, subida será Puca, Aru, transição, 208 é o controle, 54, aciona o Xané 6310. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, o Xané 6310. Chamará 6310. Do 4107, vetor acima de sequenciamento, montei presente para você, limite ao localizador. Poxa, né, 6224, não escuta? 6224, não escuta, prossiga. Ok, o plano Aracaju, Salvador Aracaju 0032 venceu. O senhor apresentou alguma DLA? Confirma. Afirma, a empresa apresentou a DLA, sim. Poderia confirmar o horário? Um minuto que a gente vai confirmar o horário de jeito de forma. Ciente. Hoje, pega o estacionamento, chama 6310, posição 2. Autorizado, 6310, chama táxi. Amarelo. Azul 4107 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 050, reporte estabilizado no localizador. Não está autorizado o DNS para o TAN 3152? Autorizado, TAN 3152. A Azul 4107, vai seguir tráfego a 2 horas, 7 milhas, interceptando o localizador, desça para 2 mil pés e reporte habilizado. Negativo, reportará estabilizado, desça para 2 mil pés, Azul 4107. Salvador, Janeiro 6224. Washington 6224. É, a informação que a empresa passou aqui pra gente é que a DLA foi passada aos 22 local. Gente, mas pra qual horário? Airport Golden Zero, 19, muito boa noite, on taxiway Alpha. Airport Golden Zero, 19. Continue with taxi via Alpha and calling back approaching taxiway Juliet. We'll proceed to via Alpha, we'll call the back to reaching Juliet, report 019. No noite, decimal 95. Boa noite. 30. Ok, ciente 0130. Salvador, boa noite, Azul 4107, 3000 do externo. Boa noite, número 2, chame final normal com trem baixo travado. Para final normal. Olha o tanque do Chanel 6390 com 152 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternativa Natal. Confirme só o POB. POB 152, 152. Gente, o Chanel 6310, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, o ajuste 10 no 4, bom voo. 395, bem 14, 6310. Autorizada a chegar da mar e desça para nível de voo 050, que é negar no 0-4. Visão 52, nos solos 29. Libera a direita, solo 121, decimal 9. 219. 24. Foi na proa de mar para a chegada da mar e reporte para a descida. Normal, Azul 4107. 4197, cheque o trem. Altar 3152. Altar 3152, boa noite. Taxi via Alfa reporta para ingresso da 3 Juliette. Boa noite, Alfa Juliette, da 3152. O Oxan é 6224 na porta 1, está pronto para o feedback do treinamento? Autorizado, 6224, chama táxi. Chamará para o táxi 24. Oi, muito boa noite, Oxan é 6310, ponto espera, está pronto, visão com tráfego na porta. Sim, a gente é um Embraer 190 da Azul. Após esse tráfego, está autorizado alinhar e manter a cabeceira 90, Oxan é 6310. Reporte pronto para decolar. Após o tráfego, vai matar a pista na 06390. Lufthansa 11, will follow me. Portugal 4107 no solo 31, liga à direita, solo 1219. Portugal 019, do you have the follow me inside? Yes, affirmative, Portugal 019. Roger. Solo. Azul 4107, boa noite. Taxi via Alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette. Alfa reporta na presidente. Portão previsto ao 02, vai manter posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Ok, antes da Juliette, aguarda, previsto para o 02, tá 3152. Localizador, 643 agora. Localizador, 643, estabilizando o localizador. Ok, complete final ILS, 21895, 643. 895, obrigado, boa noite. Boa. 208 agora. Controle de boa viagem. Torre Baroite, gol 643, vai passar a espera, baixar e travar. 643, centralizado o posto 0, 080 graus, 069 o vento. Vive para o 0, 643, tá bom. Então é 6224, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, com ajuste 10 no 4. Tenha um bom voo. Gente, vai ter que dar a direita no ponto de espera da 10 na Índia, torre 1895, janela 6224. Da 3152, Juliette, portão 02. Juliette 02, da 3152. Mário, vigilante. 4014, operador da Mário, passada 2284. Azul 9133, desça para 2000, 1014, ajuste, livre LS, passa localizador. Da Mário, até 2014, está autorizado LS. Vai botar estabilizado, azul 33. Táxi, o Xané 63, 13. Cruzado, chamada táxi. 224, pode voar, posição etapa. Cruzado, etapa. Obrigado, vai voar, etapa. 224, para frente. De contato com o centro 6390. Guardado. Sou o instalador Xenem 624, ponto, pronto no ponto de espera da 10. 24 após 0 na vida na final, a Lima tem que ser 10. Após o gol, a Lima tem na 10-6234. Solo 1-2-1-9 solo. Esse nível à direita 1-2-1-9, 6-4-3. Boa noite, gol no 643. No 643, livre táxi até antes da Juliette. Entre livre táxi, vai chamar antes da Juliette, 643. Tony, libera ali a velocidade de TAP para o passarelo 2-2-4. Afirmativo. Obrigado, 2-2-4. Xenem 224, decolado ao 39120, decimal 8, controle. 208, grato, boa noite. 224. Xenem 224, suba ao nível de voo 190 na saída PUC. 190 na PUC, Xenem 224. Axo Xenem 6313, tem 5 autonomia até na Galeão. 6313, autorizado táxi, via Pati 1 na Índia, Alfa, ponto de espera no zero. É, Galeão. Pati 1 Índia, Alfa. É, Galeão, 1520, 159 agora. Gente. Tomei a chegada a Mari, desse mantém a 050, vigilante. Cinco nove. Um cinco nove? Isso. Gente. 6224, passa 140, chama o centro, frequência 12685, alterna 2545. Gente, chama centro 12585, alterna 12545, Janer 6224. Confirmando, seria o 6310. Firme. 6310, chama o centro? Isso, chama centro em 12685, alterna 12545. 265-2545, obrigado. Estabilizado LS 0943. 0933, complete final de LS X-Ray, chame a torre, 1895. 1885, bom serviço. 03, partido 1643. Escuta, prossiga. Que te considere, continue subida para 190, perfil Puka. A gente está prosseguindo a subida até 190 na PUCA 6224. Passaria do 2224, desça para 2000, autorizado LS que se reinforme no localizador. Vai lá no localizador, 2224. Oceania vai manter a posição, acho que já. Oceania tem condições de linha de colagem imediato? Linha de cola de imediato, Luciané. Imediato, a linha é qual? Vento 080 graus, 089. Vai ter sessão aqui para nós trabalhar. Na 6258, chegada a Mari, desse mantém a 060, vigilância. Quem é o perfil da chegada? O 6258. Boa noite, Europa Zero Eight Fox. Boa noite. Europa Zero Eight Fox will be ready for Sarabi in 5 minutes, sun number 10. Roger, wait ATC clearance, Europa 084. ME-3-1-3, decolado aos 43, controle 0.8, boa viagem. Sarabi, obrigado pela colaboração. ME-3-1-3, boa noite. Oxenéia 3-1-3, passa 1.300. Confirme. Oxenéia 3-1-3, passa 1.400. 3-1-3, contato na decolagem, suba ao 360, saída da EL. 360, da EL, Oxenéia 3-1-3. É 224, qual a proa que tá mantendo? Mandando o code, vai pro Aracaju, 24. Precisada sair da PUCA, confirme. Positivo, senhor. Qual é a falha nossa? No localizador, passa aí 2224. Ok, complete final ILS, chame a torre, 1895, passaria do 2224. 2224. 6224, vou e Jama da presente. Pós Jama Aracaju. Jama Aracaju 24. voo no 606, desça para 3000, cancelada a restrição em TAP, ajuste 1013. 3000, 1013, cancelada a restrição em TAP, voo no 606. Será? Está na Baixada Travada, 2224. Taxi até a Juliette, 933. Air Europa 084, ready to copy. Barreiro, ready to copy, 084. Clear to Madrid International Airport, Lima Eco Mike Delta. Flight level 390. Initial route via Upper Zulu 10, November Tango Lima VOR. Then Upper November 873, Intol position. Then flight tunnel route. After takeoff, left turn UCA and ZPAR transition. Score code 5553. Approach control 120.8 and tower 118.95. Ajuste 1003 agora. 4.10.3. November Tango Lima VOR, then upper November 873, Stoll, and flight tunnel route. After takeoff, return left, Puka, ZPAR intersection, spot 5553. Frequency 1208 and tower 118.95. Correct. Report ready to start and push. Transponde para 5562 e chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Trabalha 2224. Obrigado, pouso pistão 0, 080 graus, 08 mais o vento. Obrigado, 080 vento, 2224. Centro, frequência 12685, alterne 12545. Gente, transponde 5562, vai chamar o centro em 12685, alterna 12545, alterne 6224. Voo no 606, complete chegada a Mari, desça para 2000, forme localizador, livre LS-X-Ray. 2000, descendo para 2000 pés, autorizado LS-X-Ray da 10, voo 606. Confirme. Fazer o 33, se aproximando do Juliette. Tira ingresso à esquerda pro pátio 3. Esquerda, pátio 3, pro Juliette, fazer o 33. Juliette, Quebec, chegada a mar e desça até o 060, vigilante. Quatro, solo as 49, Libere Cristo pela direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado, tá já, 224. Passareiro 2224, livrou na sua escuta. Passareiro 2224, livre táxi pro pátio 3, chame antes da Juliette. Livre táxi até o 3, chamaremos antes da Juliette, 2224. 0350. Rafa Juliette, passarei 2224. Passaredo 121 decimal 9, solo. Só Juliette, passaredo 2224. Livre ingresso por parte 3. Posição é 03. Autorizado ingresso parte 3, posição 03, a 2224, passaredo. Desculpa, não tem a posição não, só diz aqui que é no pátio 3. Bom, então não, deixa já, obrigado, 2224. Né, 6258, desça para 2000, ajuste 10093, livre LS XR, forma localizador. Né, 6258, 2000, 10093, tomará localizador LS XR. 3 1 3, passar 160, chame Recife 13325. 3365, Lima Juliette, Quebec, a redução aí é o seu critério, ok? Vai seguir o tráfego Boeing 737 da Gol, está a 15 milhas à frente, com 270 nós de grau de espelho. Turno 606, complete final ILS, 21895. 895, Gol 606. No 4, desça para 2000, ajuste 2013. 2013, 4. Também aqui, Lengal no 06, utilizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, 079. Livre pouso na 10, voo 1606. 258, complete final ILS, torre 11895. 28914, né, 62. Luna 714, autorizado, ILS, X-Ray, FAM estabilizado. Repositório estabilizado, X-Ray 1714. Lima Juliette, Quebec, desça para 2000, ajuste 9093. Para 2000, 03, quer que tenha aguarde pista livre. Aguarde na pista livre, 62, 50, estado 03. Menos, sala 56, libera pista pela direita, solo 1219. Direita, liberar, 219. Olha, eu estou aqui com o Sarampus, Sarampus 10. Coordinate with the ground staff and call me in the evening, gate 8, for taxi. Clear, clear for pushback and call you to taxi over gate 8, Europa 34. Roger. 891, chegada a Monf, desse mantenha 4000 pés, 1003 ao ajuste. 4000, 05, continue descida para 3000, ajuste 1013. 1013, 3000 pés, vou no 805. Juliette Quebec, inicie redução para 1909. Para 1909, 1909. Navio negativo, mas tem a descida bom. Estabilizado, gol 9714. 7-1-4, complete final ILS, torre 118-95. É. Juliette Quebec, autorizado ILS, que se reinforme, informe localizador. Amarado, localizador. Não é 258, no solo 59, libere pista pela direita, 1219 solo. Liberando direito, 219 solo. Autorizado Maceió, nível de voo 330, via Peruísque 58, subida por Caracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, o código 5564 e o controle 120, decimal 8. Pistão 0, 070, grau 069, vento. É, ele depois da 1-0, 7-4. Curva esquerda, 5-5-6-4, e o controle é 1-2-0-8. 5, desça para 2000, autorizado ILS, que se reifa no localizador. 2000, tomarei o localizador, no 8. Táxi de Alfa, chamei antes da Juliette. Chamando para Juliette, táxi de Alfa. Antes da Juliette, com 606. 606, vai manter posição e aguardar os transferentes de táxi. Gente, aguardando o voo com 606 antes da Juliette. Lima, Juliette, Quebec, complete final ILS 21895. 1805 autorizado, ILS tem que se reinforme estabilizado. Repetindo, autorizado, ILS estabilizado, 1805. O Lima, Juliette, Quebec. Juliette Quebec, intenções de pouso 90 no 7. 90, vou ler para Juliette Quebec. Sente, continua a aproximação, cheque tem aguarda de pista livre. Sente, aguarda de pista livre e bastante avô, ler para Juliette Quebec. 1 no 7 no quadro, no solo 03, libere pista pela direita, 1-2-1-9 solo. Eita, vai zona 9, 7 no quadro. Passa externo, ler para Juliette Quebec. Sente, continua a aproximação, aguarda de pista livre. O 7 no 4, táxi de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, no 7 no 4. Salvador, a posição prevista do gol no 606 seria? No 606, a posição prevista é a 09. Informo que a gente está com obras no pátio, então a gente vai ter que esperar a primeira liberação do táxi da aeronave da Europa, que já tinha sido autorizado. Depois, o senhor vai ser autorizado o ingresso no portão 09. Ok, gente, gol 606. Aguarde, 3152. Aguarda. Mais de 4.000, tá? 3291. Desça desça para 2000, ajuste agora 10-14, autorizado ILS aqui em reforma no localizador. 2000, encontrará no localizador 2000. Estabilizado, gol no 805. 805, complete final ILS, 218-95. 218-95. sala 05, libere pista pela direita. Só um dos números desse momento, poderia confirmar o pátio? Gente, o Lima de Net Quebec. Um, dois, um, decimal 9. Oi, Salvador, gol 1805. 1805, QNH 10114, reposta iniciando baixada e travada. Já baixada e travada. Net Quebec, poderia confirmar quanto tempo vai permanecer no pátio 3? Só um minutinho. Informar para cinco minutos. Cinco minutos? Fico baixado e travado? Já vim informado, baixar travado. Gente, pouso 0070 graus, 049. Teve pouso na 10, vou no 805. Repita o vento, por favor. 070 graus, 049, como havia dito antes. Alfa, antes da Juliette, vou no 714. Gente, não tem posição. Também, eu vou no 714. Localizador, tá? 3891. 3891 no complete final ILS, torre 1189. Perfeito, 1835. Lima Juliette, Quebec, eu solo voltando? Informo que Freire reposiciona o senhor no pátio, o senhor deverá manter, ir para o pátio 4, seu pátio 3 já está com certo limite de aeronaves. Então o senhor deverá ir para o pátio 4, tá ok? Então, bem, por gentileza, pode mandar a viatura para a aula para levar os passageiros? Europa 084, clear taxi via Apron 1, India and Alpha on holding point, contact the tower 118.95. Oye, via India, Alpha, holding point 18.95, Europa 084. Torre Salvador, boa noite, eu tá 3891, passando o externo, agora baixar travado. 3891, 080 graus, 059 vento, QNH 10114, autorizado o pouso, pistão no vento. Deve pousar no zero, tá 3891. Bruno, ingressando na Alfa. Táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, táxi da Juliette, 9005. 606, ingresso Juliette, siga o follow-me da infra-aero até o portão 09. Seguindo o follow-me da infra-aero para o 9, voo 1606. O follow-me da infra-aero já está no travessa 62. Ah, tá, visual call. Follow-me, voo 1606. O Xanar 6258, vai ficar atento ao gol à frente, ingresso Juliette, portão 07, não vai ser necessário o follow-me. O Xanar 6258, atenção na nave da gol à frente, só segue para a posição número 7. Gol no 7 no 4, vai ficar atento às aeronaves à frente, ingresso Juliette para o portão 08, também não será necessário o follow-me. Para o 08, atento às aeronaves à frente, o gol no 7 no 4. Lima Juliette, Quebec. Vai ingressar via Juliette para o pátio 3, para desembarque de passageiros, depois o chame novamente acionado para prosseguir para o pátio 4. Lima Juliette, Quebec. No 52, puxa aciona na portão 02, chame para início de táxi. Autorizado, puxa back acionamento a 3152. Tower 108 Europa 084 holding point runway 10. Line up and maintain runway 10. Line up and runway 10 Europa 084. Is 891 no solo 02, primeiro pela direita, 121.9 solo. Taxi via Alfa Chamento da Juliette. Alfa Chamento da Juliette. Fala Salvador, gol 9805 na Alfa, próxima Juliette. Confirme. Gol 9805 na Alfa, próxima Juliette. Gente, vai manter posição no 805. Mantenha da Juliette, gol 9805. Fala Salvador, mais uma vez, muito boa noite. Passaredo 2224, tendo informação Alfa. Passaredo, boa noite. Confirme o horário do plano? Um momento, eu só vou checar aqui com o pessoal, vocês vão atrás aí rapidinho, te chamo, obrigado. No Juliette Quebec, ingresso no pátio 3, fica atento aos sinalizadores. Airborne at 15, contact with Salvador Departure 120.8. 120, bye bye, Europa 084. Salvador, boa noite, Europa 084, Boca Departure. Europa 084, boa noite, radar contact on the coast, climbing maintain flight level 390. 7390, Europa 084. De espera, chame 2895, ajuste no 0 no 3. Direita, Alfa 895, tá 3, 1 no 52. 805, ingresso Juliette, portão 1. Pode ser Juliette até o portão 1, agora 1805. 3891, fique atento ao Boeing da Gol à frente, ingresso Juliette, portal 02. Delta 3152 está pronto no ponto de espera da 1-0. 152, a linha decola, pistão no 0, vento uma centena, 8-2. A linha decola, tá 3152. Passareiro 2284 voltando? Prossiga, passareiro. O LBC foi para 02 por 5 agora, viu? Será a matrícula, por gentileza, passareiro? 2224. Salvador, para? Juazeiro, nível 1950, por gentileza. O senhor fez um novo plano, fez uma DLA? Foi feito uma DLA. Aí para a pista 10, reporte localizador. 2000, reporte localizador. Porque é 10:23:20. Então não teria nem como fazer uma DLA. Mas eu vou consultar aqui, ver se o centro ainda consultou o plano e ver se tem como ainda resgatar para consultar essa DLA. Essa DLA foi feita aqui em Salvador? Então, que foi feito pelo pessoal de Ribeirão Preto. Para as 12h15, foram feitas várias DLA. Tá, ok, vou ver.